férias, mas ainda não voltei curado. Algumas pessoas têm me perguntado. Antes de sair de férias, eu peguei uma gripe muito forte, daquelas que derruba, você fica na cama, e passei uma boa parte das férias arriado, em cama mesmo. Olha. E me recuperei da cama, mas ainda não me recuperei totalmente da gripe. Ainda tenho sentido muita moleza. E sim, já tenho marcado médico para fazer exames e o processo que tiver de acontecer. E peço que você continue orando por mim. Vamos começar nesse culto da tarde e também no culto da noite uma nova série que vai durante esse mês e o mês de novembro. Nós queremos discernir juntos com a igreja um caminho que é uma das facetas, uma das imagens de Cristo na igreja, a vocação profética da igreja. Nós vamos tomar emprestado a vida de dois profetas que servem como ícones, Elias e Eliseu. Queria pedir para você abrir sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos começar essa série hoje falando sobre discernir o tempo que você vive à luz da sua relação com Deus, da sua intimidade com Deus. Discernir o tempo, ou discernindo o tempo. Capítulo 17, de primeiro livro dos Reis, nós vamos ler o capítulo todo, vamos ver que o primeiro versículo, até o versículo 5, ou melhor, até o versículo 7, nós vamos observar um fórum muito particular de Elias. Depois, até o final, ele já experimentando uma vida mais comunitária e como o ministério profético, o discernimento do tempo, tanto afeta a vida particular, pessoal, como também afeta a vida social, a vida comunitária de qualquer pessoa que tem o caráter de Cristo na expressão profética. A partir do primeiro versículo, então, pedi para você acompanhar com bastante atenção, porque provavelmente a própria leitura já vai ensinar mais do que o que eu tiver de falar aqui nessa tarde. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que é o rei de Israel: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei dois cavacos. Eu vou prepará-los para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro, faz dele para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela, a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-os dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então Elias clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê teu filho, ele vive. Então a mulher disse a Elias: nisto eu conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vamos orar. Pai, tenha misericórdia, por favor, do teu povo, a quem o Senhor ama de maneira tão especial. Tenha misericórdia de mim, sei que o Senhor também ama com o mesmo apreço. E nós estamos aqui frágeis, pequenos, diante de uma palavra tão poderosa, de um testemunho tão forte. Só o Senhor para nos fazer entrar nesse texto e experimentar as belezas da tua palavra, Senhor. Por favor, contempla, Senhor, a nossa fraqueza e, por misericórdia e graça, abra-nos o entendimento. No nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o texto que a gente leu parece-me ser daqueles textos que hoje em dia tem sido por demais usado como sendo uma referência à igreja proclamar, ditar o que Deus deve fazer. Uma vez que Elias usa o nome de Deus dizendo: assim diz o Senhor, e o milagre acontece, e não acontece apenas uma vez. Primeiro, multiplicação da farinha e do azeite na casa, na vida daquela mulher, e depois a ressurreição do menino. E me parece então que Elias é uma espécie de milagreiro, aquele tipo de pessoa meio estranha, que tinha dotes ou tinha capacitações especiais, que era capaz de transformar situações terríveis em situações boas, abençoadoras. Parece que a igreja brasileira, ela começa a ganhar esse tipo de cor. Eu tenho ouvido em seminários e conferências por aí, pelo Brasil afora, essa expressão profética, essa palavra. Se tem falado sobre marcha profética, sobre atos proféticos, sobre ações proféticas. Na essência, o movimento brasileiro de profecia traz uma autoridade para a igreja, como se a igreja pudesse determinar o tempo, pudesse fazer o novo tempo acontecer. Eu fico muito preocupado com isso, porque parece-me que Jesus, tendo todo o poder e vendo situações difíceis acontecer, ele não as resolveu todas. Me parece que Jesus, muitas vezes, não agiu porque Deus não queria que ali houvesse alguma ação de Deus. Sendo assim, aquele que de fato é profeta, o próprio Jesus, aquele que tinha toda a autoridade no céu e na terra, restringiu discernir as nossas dores, discernir o sofrimento que a gente está vivendo. Isso é difícil por si só, ou seja, se a gente se detiver em analisar quais são os problemas que a gente está passando, se separássemos um pouco de tempo durante o dia para analisar o que estamos vivendo, eu tenho certeza que isso promoveria saúde espiritual para você. O que é que eu quero dizer com isso? Imagine que você, pela manhã, antes que começasse suas obrigações do dia, você separasse um tempo para orar e para visitar com um olhar aguçado, visitar as suas próprias mazelas, os seus sofrimentos, e pudesse pensar assim: eu tenho ficado aborrecido com a situação do meu filho, eu tenho ficado aborrecido com essa marca que foi feita na minha vida lá atrás e que não se resolve, eu tenho ficado triste, desanimado com a incompetência de não sei quem, ou com a injustiça que acontece. Vamos supor que a gente fizesse isso de manhã, enquanto a gente está começando o dia, a gente visitasse as nossas próprias agruras, isso na presença de Deus. Esse discernimento que decorreria desse exercício espiritual, chamado solitude, o reconhecimento das nossas próprias fraquezas pessoais, ou das nossas tristezas que estão meio que entranhadas na gente, com certeza, sendo feito na presença de Deus, isso promoveria na gente algum tipo de saúde espiritual. É como se a gente estivesse fazendo uma terapia, não com um terapeuta, ou com um psicólogo, ou com um pastor, mas como se a gente estivesse fazendo a terapia com o próprio Deus. A gente sentado na presença de Deus, falando sobre as dores da alma. Isso é oração. Isso é meditação. Então vamos supor que nós conseguíssemos fazer isso. Se fizéssemos, sendo levados como temos sido levados pela moda brasileira evangélica de determinar coisas para Deus, é muito provável que ao final desse exercício das dores, dos sofrimentos, a gente começasse simplesmente a determinar coisas. Olha, não vai ser mais assim, a partir de hoje não vai ser, eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade, eu proclamo, eu decreto que a partir de hoje vai ser um novo tempo, a partir de hoje eu não vou mais passar por essa dor, a partir de hoje eu vou estar curado, a partir de hoje meu cônjuge não me fará mais mal, a partir de hoje, e assim parece que a gente caminharia por um processo de autodestruição. Por quê? Porque esse processo não era um processo de conhecimento de Deus. Esse era um processo de elevação, de exaltação das nossas próprias forças, do quanto a gente é capaz de resolver os nossos próprios problemas na nossa própria suficiência. E à medida que a gente faz isso, e talvez a gente faça isso mesmo, tentar resolver os nossos problemas à luz da nossa própria capacidade, nós vamos implodindo. É uma autodestruição que vai acontecendo, até que chega um vazio. O vazio é aquele sentimento de inadequação completa, de falta de vontade de continuar a vida. Alguns chamariam de depressão. Eu estou preocupado com esse assunto, depressão. Depressão tem matado pastores. Depressão tem entrado na comunidade evangélica na mesma força que ela entra naqueles que não conhecem a Deus. Mas acontece que o motivo da esperança dos que não conhecem a Deus está nas situações resolvidas. E o motivo da esperança dos que conhecem a Deus está na força do poder de Deus. E essa simplesmente é a distinção básica para que aqueles que conhecem a Deus, ainda que se sintam entristecidos e às vezes se sintam abatidos, eles tenham um novo movimento dentro deles, esperando no Senhor, se fortalecendo no Senhor para se reanimar. Mas os que não têm Deus vão esperar em quê? Eles vão se autodestruindo e descendo à morte, até o vazio total. Por isso, começando essa série, eu queria analisar com você que esse ministério profético, que essa vocação que Deus dá para a igreja, não é uma vocação apenas da gente analisar as nossas dores nessa terapia espiritual e dali a gente proclamar certas coisas contra as dores, contra a vida ou contra aquilo que nos faz mal. O texto não explica muito a respeito de quem é Elias. Só diz que ele é um tesbita de Gileade, só isso. Ele aparece como se fosse uma espécie de furacão. Entra na história. Mas esse homem, quando entra na história, ele entra com uma coisa que determina toda a história da vida dele. E ao determinar toda a história da vida dele, determina toda a vocação profética dele e da igreja. Ele sempre faz questão de dizer: o Deus de Israel, perante cuja face eu estou. E ele sempre faz questão de dizer: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ou: me veio a mim a palavra do Senhor, o Deus de Israel. Essa palavra que ele usa para determinar o seu movimento existencial faz a gente entender que Elias, que era um homem, me parece, profundo no seu autoconhecimento, cheio de crises e mazelas. A gente vai ver nessa série que Elias vai para a depressão mesmo. Me parece que Elias, que era um profeta na essência, com esse profundo conhecimento a respeito de si mesmo, das suas dores, das suas crises, me parece que Elias não determina nada, mas ele é sempre determinado por aquilo que Deus faz. E essa é a grande diferença. O ministério profético, ele discerne o próprio coração, discerne o tempo, mas sobretudo ele discerne o que a palavra ou o que Deus tem a dizer sobre o tempo e sobre o coração. Não adianta termos qualquer tipo de movimento onde o protagonista é o nosso coração, ou termos qualquer tipo de movimento onde o protagonista seja a dor. Mas, irmãos, eu não sei como explicar isso de um jeito que consiga alcançar você, ou mesmo alcançar a mim. Mas nós somos movidos, como gente de Deus, nós somos movidos, ou pelo nosso coração, ou pelo sofrimento? Infelizmente, nós confessamos e professamos publicamente assim: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas, infelizmente, nós estamos agindo na vida e reagindo à vida a partir dos nossos desejos, o nosso coração, o que a gente pretende, o que a gente sonha, o que a gente deseja, o que a gente não quer. Isso se torna muito mais movimento e ação na nossa vida. Juntamente com isso, os sofrimentos que nos causam muitas vezes medo, que nos causam muitas vezes frustração, que causam na gente muitas vezes uma vida que vai diminuindo o seu escopo, porque a gente não tem mais coragem de seguir adiante. Então nós estamos sendo conduzidos, guiados na vida, ou pelo nosso coração, os desejos e sonhos que temos, ou pelos nossos sofrimentos. Os sofrimentos que aqui podem ser ocasionados por situações, circunstâncias exteriores a nós. Ou seja, a crise financeira do país, então está movendo a gente, empurrando a gente para algum tipo de atitude existencial. Ou, por exemplo, uma pessoa que nos faz mal, uma pessoa que está agindo contra nós, que tem demandado da gente perdão ou amor, mas que a gente, por causa dessa pessoa, simplesmente restringe o nosso campo de atuação, a gente foge das demandas da vida. Ou seja, quando o nosso coração, quando as situações da vida, elas são as molas propulsoras, elas é quem encaminham a gente. Como nós temos uma vocação em curso? Como nós temos uma resposta de Deus para a vida? Como nós somos, nós nos tornamos a própria resposta de Deus para a sociedade? Não. Porque a pessoa que não conhece a Deus e está lá fora, está trabalhando com você, está morando no mesmo prédio que você, essas pessoas que não têm Deus, não são de Deus, elas estão sendo movidas pelos desejos delas, e elas estão sendo movidas pelas circunstâncias, pelas dores. Elas já estão fazendo esse movimento e elas não estão conseguindo abençoar a sociedade. Não estão conseguindo transformar a sociedade. Mas se cremos que Deus pode transformar a sociedade, o corpo de Deus, o corpo de Cristo na terra, somos nós. Se tem algum fator que pode trazer uma nova etapa, uma nova fase, uma nova vida para a sociedade, somos nós. Mas se nós, que somos esse fator divino entre a terra, se nós, que somos o templo e a habitação do Espírito, nós agimos e nos movemos por causa de desejos ou por causa de circunstâncias, então o mundo todo, inclusive o nosso mundo, jaz no maligno. Qual a esperança que temos? Vamos olhar para esse tempo. Eu vou fazer isso de uma maneira mais, eu espero, mais reduzida. Mas vamos olhar para esse tempo para a gente entender o que é que estava acontecendo na época de Elias. Eu tentei colocar aqui um mapa. Eu espero que quem esteja mais lá atrás consiga ver também o mapa bem. Temos duas áreas ali pintadas. A área azul e a área amarelo. Esse azul e amarelo é basicamente o que nós chamamos de Israel. Eu e você, desavisadamente, nós chamamos isso de Israel. Hoje, o Estado de Israel é mais ou menos isso aí. certo? Teria aí no meio também a Palestina, os territórios palestinos, que não dá um mapa fazer isso, até porque não era o assunto para a gente tratar hoje. Mas naqueles dias de Elias, cerca de 870 a.C., por aí, por essa época, Elias aparece de repente nessa parte azul do mapa, que é chamada a parte norte. Essa parte azul, ela é chamada na época de Elias de Reino de Israel. E essa parte amarela é chamada Reino de Judá. Elias vai viver num tempo pouco posterior à divisão do reino. Na verdade, depois que Salomão, filho de Davi, morre e é sucedido pelo seu filho Roboão. Roboão é um jovem tolo, é um jovem arrogante, que consegue rapidamente, ele consegue dividir o reino. E ele divide o reino numa quizila, numa briga. E se você abrir no livro dos Reis, capítulo 12, se eu não me engano, versículo 16, você vai ver esse rompimento acontecendo de maneira bem clara. Esse reino do norte, a parte de cima do mapa, o azul, o reino do norte passa a ser presidido, governado, liderado por um rei chamado Jeroboão. Eu não sei quantos conseguem ver, mas tem uma estrelinha ali na parte amarela chamada Jerusalém. Vocês estão conseguindo ver, não? O pessoal lá atrás ainda consegue? Ok. Sobe um pouquinho acima de Jerusalém e você vai ver Beit El, Betel. Betel começa a ser, para o reino do norte, para essa parte azul, começa a ser central, o centro de adoração desse reino do norte. E os israelitas que moram nessa parte azul, elas não vêm mais para Jerusalém para adorar a Deus em Jerusalém, onde havia o templo do Senhor. Jeroboão toma providências para fazer uma espécie de centro de culto lá em Betel, evitando que o povo continuasse indo para Jerusalém. E então Jeroboão introduz na cultura desse reino do norte a adoração a ídolos. Se você lê com atenção o processo que ele introduz, você vai ver que esse povo de Deus que está na parte azul, eles são induzidos e conduzidos pelos reis que vão sucedendo Jeroboão a viverem uma contínua idolatria. Eles não servem mais a Deus. E Deus está levantando profetas. Elias não é o primeiro profeta a ser levantado. Deus está levantando profetas para dizer para o povo que eles não devem, não precisam. Eu vou ficar aqui. Som. Eles não devem, eles não precisam ficar adorando os deuses dos seus povos vizinhos. Você pode ver aí a circunvizinhança desse reino. Sobretudo, um deus que é um deus cananita, chamado Baal. A palavra Baal significa Senhor. E a maneira como Baal foi construído na mentalidade cananeia era uma maneira muito parecida com o Senhor Elohim. De maneira que aqueles que viviam na região norte, eles começaram a se acostumar a chamar de Baal como Senhor, do jeito que os seus antigos pais e avós chamavam Elohim de Senhor. Então eles foram se desacostumando com o Deus Elohim e começaram a se acostumar com o Deus Baal. E a idolatria se introduziu na cultura. E passou a ser normal que as pessoas vivessem para tentar cumprir programas e agendas para os deuses. Porque se os deuses estivessem satisfeitos, um novo tempo, uma nova situação aconteceria na vida deles. A economia mudaria, haveria saúde, haveria vitalidade, haveria bons filhos, boa herança, bons projetos. Então, o Reino do Norte, essa parte azul, começou a viver, na prática, uma adoração contra Deus. Tanto em cultos que se ia, como também nas expressões do dia a dia. O projeto de vida era o projeto de se auto-beneficiar, de se auto-sustentar, e se tentava fazer os deuses serem favoráveis a si mesmo através da adoração. Esse foi o tempo que Elias viveu. De repente, Elias vai ao encontro de Acabe, o rei de Israel, e fala: o Deus de Israel, Elohim, perante cuja face eu estou, diante dele, olhando nos olhos dele, me disse que a partir de hoje não haverá orvalho sobre a terra e nem haverá chuva. Elias está discernindo o tempo. O tempo vai fechar. 185 cidades em Pernambuco, por falta de chuva, estão em estado de calamidade. Sem levar em consideração o Ceará, sem levar em consideração o Piauí, Maranhão, e também a parte norte da Bahia, o sertão nordestino vive uma seca de quebrar. São pelo menos 6 anos sem chuva. 6 anos. Alguns poucos meses, um ano atrás, menos que isso, a região sudeste do Brasil, tanto São Paulo, como também a região de Minas, até mesmo Rio de Janeiro, estavam passando por um colapso hídrico, falta de água. As fontes que abastecem essas cidades estavam secas por falta de chuva. Como a gente viu esse tempo e como a gente vê esse tempo? Durante esse tempo do colapso na região sudeste, que era divulgado na mídia, e também à medida que eu viajo para o sertão e à medida que eu viajo pela região do Agreste, fazendo as minhas caminhadas pelo meio da seca, da caatinga, a dor do sertanejo e a dor do que fica sem água também alcançou meu coração. E eu tenho orado por esse assunto. Mas a pergunta que me ocorre é: o quanto dessa seca pode ser discernimento de que Deus tem fechado as torneiras para nós? Para nós. Um dos fatores que forçou o governo de Dilma, o que acabou, forçou a insatisfação, especialmente na região sudeste, foi justamente a falta de água. Mas você pode dizer: mas ela não é responsável por isso. Mas o entendimento hoje da sociedade é que quem é responsável por manter esses recursos hídricos e também as estruturas para abastecer esses recursos é o governo federal. A transposição do Rio São Francisco é a única coisa que tem conseguido garantir Serra Talhada, uma cidade com 100 mil habitantes praticamente, aqui no meio do sertão, tem conseguido manter Serra Talhada ainda existindo, porque senão não haveria água. Quanto a gente consegue pensar que, de repente, essa falta é fruto de uma ação de Deus? Elias disse para Acabe: olha, a água vai acabar. Esse é um movimento dele só, irmão. Ele não chamou a igreja. Ele não chamou ninguém. Ele está perante a face de Deus. Ele está olhando para Deus. E ele diz: Deus, um novo tempo que vem vai ser difícil demais. Eu vou avisar o rei. Eu vou lá avisar o rei. E ele avisa. Deus pega Elias, quando Elias sai da frente de Acabe, e diz assim: vem cá, eu vou te levar para uma região para te proteger. E leva ele para um ribeirozinho, onde ele fica sendo abastecido de água, e corvos trazem comida de manhã e de noite para ele, carne e pão. Até que o ribeiro também seca por causa da falta de chuva. As circunstâncias estão acontecendo, as dores estão acontecendo. Sei lá quais são os desejos de Elias, mas há um movimento interno na vocação profética da igreja. O movimento interno, a maneira de você viver a sua vocação sozinho, sem precisar da comunidade, é você viver entendendo o que Deus está lhe dizendo sobre o tempo que você vive. Eu e você não precisamos de pastores, não precisamos de previsões, nós precisamos de Deus. Qual é o tempo que você vive hoje na sua casa, na sua família? Qual é o tempo? Se as circunstâncias estão estáveis, qual é o tempo de Deus para essas circunstâncias estáveis? Mas se há uma instabilidade, qual é o tempo de Deus para essa instabilidade? Esse é um fórum pessoal. Quem precisa discernir isso somos nós, cada um, e não precisa que ninguém o faça para você. Tem uma brincadeira que foi um fato verídico, de que um rapaz chegou para uma moça na igreja que eles faziam parte, e o rapaz disse: olha, Deus me revelou que você vai ser a minha esposa. E a moça ficou aperreada, muito aperreada. O rapaz, além de feio, ele também era preguiçoso. E ela pensou: eu não quero casar com esse homem não. Feio e preguiçoso, isso não vai dar certo. Ela ficou aperreada. Como é que Deus revelou isso para ele e agora o que é que vai ser de mim? E ela foi conversar com uma daquelas mulheres de oração, aquelas que ora mesmo. Pensa que a mulher chegou para ela e falou assim: olha, a revelação de Deus para mim é essa. Sabe o que foi que ela disse? A mulher de oração falou assim: filha, Deus precisa revelar para você. Trata-se da sua vida, Deus precisa revelar para você. Vá orar. Porque se Deus estiver querendo que você case com ele, é para casar com ele. E Deus vai fazer tudo direito. Mas Deus precisa revelar para você, filha. E a menina foi viver perante a face de Deus para saber que tempo era o tempo dela. Qual é o seu tempo? Qual é o seu tempo? Homens, qual é o tempo da sua família? Qual é o tempo que você vive? É fácil falar do que a mídia está falando. É fácil falar a respeito do que está acontecendo em Brasília, também a respeito do que está acontecendo agora nos Estados Unidos, nessa eleição presidencial. O difícil é falar qual é o tempo que nós estamos vivendo, eu e você, no fórum pessoal e particular. Aí você pode dizer, mas eu estou vivendo o tempo da dureza, da amargura, porque afinal de contas os recursos estão escassos. Eu não estou perguntando sobre as circunstâncias, irmão, eu estou perguntando o tempo de Deus. Gente que vive perante a face de Deus, entende e discerne o que Deus tem a lhe dizer. E tem um coração apaziguado. E tem um coração protegido. E tem um Deus movendo a história para lhe proteger no tempo. Seja qual for o tempo. Fora o pessoal. No fórum pessoal, Elias, discernindo perante a face de Deus o tempo, ele sabe avisar e ele sabe cuidar do outro, ou da nação. Ele fala sem precisar de assombro, sem precisar daquelas esquisitices apocalípticas que têm acontecido. Ele fala com propriedade. Recebi agora, sábado, ontem, um zap. É bem provável que muita gente já tenha recebido também, porque esse negócio parece que é feito vírus. Eu recebi um zap de um pastor lá do Sudeste, falando assim: o fim do mundo está chegando. A Rússia proclamou Terceira Guerra Mundial. Fechou o tempo. Tome notícia a respeito do que Putin está fazendo, a respeito da nova situação mundial, e a respeito das crises que estão acontecendo, e Estado Islâmico, e se está falando de imigração, e se está falando sobre a crise entre Estados Unidos e Rússia, está falando sobre a Europa e Rússia, sobre esses movimentos lá de Bashar al-Assad, e a gente vai tomando um bocado de notícia, notícia, notícia, e daqui a pouco a gente está dizendo que o fim do mundo chegou, mas a gente não sabe o que Deus está dizendo para nós. Quando eu era adolescente, chegava um discernimento aí de um profeta desse que dizia assim: o Papa é o anticristo. Debaixo ou atrás da poltrona do trono lá do Papa tem uns números em algarismo romano que, se você fizer a leitura direito, você vai ver 666. Aí depois, o presidente dos Estados Unidos é a besta. Talvez seja um besta, mas não a besta. E esse tipo de movimento parece que é muito próprio quando o povo está meio que desesperado, está agonizando. E isso é como se fosse você jogando pólvora e depois lançando faísca de fogo. Passa rompendo tudo, queimando e ardendo. De pessoas que não conseguem mais olhar na face de Deus e discernir o tempo que vive. Mas depois o texto parece que apresenta uma nova faceta, porque Elias está vivendo a crise hídrica também. E Deus diz para Elias: passa, agora está na hora de você ir até lá, até Sidom, Sarepta. Você vai para casa de uma viúva, é lá que eu vou cuidar de você, Elias. Eu acho isso maravilhoso e eu quero discernir isso com propriedade. Elias não está saindo daquele lugar porque a água acabou. Elias está saindo por causa do cuidado de Deus. Quem está mandando Elias sair e está dizendo para onde ele vai é Deus. Isso é a nossa vocação profética. É a gente discernir o que Deus está fazendo e como Ele nos quer. Porque recursos vão chegar. Recursos, Deus tem de sobra, tem recursos para você. Não podemos nos mover por causa da escassez. O que faz a gente se mover não é a falta de água, ou a falta de pão, ou a falta de alguma coisa que desejamos. O que faz eu e você sermos movidos é Deus dizendo: faz isso, faz aquilo, sai daqui, ou vai para lá, age agora. Elias age, ele vai. Quando ele chega na porta da cidade, ele encontra aquela viúva. A viúva está num colapso. Ela tem uma última porção para cozinhar, para comer com o seu filho, e ela diz: vamos fechar as portas e vamos morrer. Se você entender geograficamente o que está acontecendo, é que a seca que estava acontecendo sobre Israel, não era apenas Deus fazendo isso com Israel, mas era Deus fazendo com toda aquela região ali. E para onde Elias foi, ninguém conseguia plantar, ninguém conseguia cultivar, porque a seca era geral. E a mulher, essa viúva, numa região que não é a região do povo de Deus, de um povo estranho, de um povo gentil, essa mulher de Tiro, ou melhor, de Sidom, ela está simplesmente pensando: agora a gente vai morrer. Por quê? Porque o gentil, porque aquele que não é crente, porque aquele que não conhece a Deus, aquele que não vive perante a face de Deus, só tem uma garantia para o seu dia a dia: é a provisão que ele vê. Eu estava vendo nesses dias, no Discovery Saúde lá, falando que quando chega no fim do ano, essas festas que a gente tem, que a gente vai para comer e tal, aqueles Natal, comemorações, confraternização, eles estavam fazendo um estudo psicológico, e o efeito do estudo psicológico sobre os nossos corpos. Estava dizendo o seguinte: como no final do ano a gente tem uma gastadeira interminável para dar presente e lembrancinha para A, para B, para C, para A, para B, para C. Segundo o estudo lá, eles estavam dizendo que inconscientemente a gente vai amontoando na cabeça que a nossa provisão está escassa. E falou: por causa dessa situação que é emocional, é psicológica, você vai para uma festa, você vai para um negócio, você vai para qualquer oportunidade e come mais, porque você está pensando assim: a minha despensa está pouca, eu vou morrer de fome, então vou me garantir aqui na ceia. Amém, irmão? Você pensa que esse efeito, ele é pequeno sobre você, esse efeito dessa ansiedade a respeito do dia de amanhã, ansiedade a respeito da provisão, ansiedade sobre o ter o sustento, ou ter aquilo garantido sobre amanhã, você pensa que isso é pequeno sobre você? Isso arrasa a gente. Pesquisa que foi apresentada no jornal Hoje, agora, recentemente, disse que um dos principais motivos pelos quais os casais estão em crise no relacionamento é a questão financeira. E não é só por causa da crise financeira que o país vive, mas especialmente porque um não concorda com a maneira como o outro gasta os recursos. Talvez você tenha visto isso. A viúva disse: eu vou fechar a casa e vou morrer, porque esperança não havia. Agora, um profeta está chegando na casa da viúva, e uma vida comunitária a partir da vocação profética está se estabelecendo, porque a mulher está em desespero e está dizendo: é morte. Mas um homem que vive na presença de Deus e é conduzido e movimentado por Deus, está chegando no desespero e na alma daquela sociedade. Gente que vive na face de Deus, quando chega no desespero, traz palavra de Deus, traz presença de Deus, traz conforto de Deus, traz soluções de Deus. E Elias chega lá e fala para a mulher. Eu li esse texto, reli e fiquei pensando: que cara mais estranho. Ele fala para ela: me traz água. Quando ela está saindo, ele diz: também me traz aí um cozinhado, um pãozinho, que eu estou com fome. Ela fala: essa poção é para eu comer com meu filho, depois a gente vai morrer, não tem mais nada. Ele diz: me dá assim mesmo. Falei: que cara estranho, parece egoísta. Ele sabe o que Deus está fazendo. Ele disse: a porção de farinha não se acabará, a porção de azeite não se acabará. Deus chegou. Deus chegou. Tem uma ação de Deus acontecendo. Pessoas que vivem perante a face de Deus conseguem ver a ação de Deus mais do que ver a escassez e as circunstâncias. Quem sustenta cada estrela nesse universo, no seu movimento? Quem sustenta? Quem sustenta a lei da gravidade sobre o planeta Terra? Quem sustenta? Quem sustenta o movimento das marés? Quem sustenta? Quem garante o fluxo e o refluxo do sol? Quem sustenta? Bastaria uma explosão, uma única explosão lá no sol, que fosse duas vezes maior do que o que acontece lá, e eu e você estaríamos fulminados. Quem sustenta as explosões do sol? Profetas, homens e mulheres de Deus, vivem em meio a uma sociedade de crise, a uma sociedade de desespero, a uma sociedade de pessoas que estão pensando em suicídio, ou estão pensando que o dia de amanhã vai ser um dia terrível e mau. Mas profetas não trazem do bolso a garantia, não chegam para a mulher e falam assim: não, não te aperrei, eu tenho uma reserva financeira, eu vou te abençoar aqui. Ele tem uma reserva de fé e diz para a mulher: não vai acabar. Tem Deus. Tem Deus. Qual é, irmãos, a nossa expressão comunitária de profeta? Onde arranjamos as nossas soluções? Eu estava num encontro de pastores chamado Global Kingdom. Eles estavam falando sobre a crise, essa crise financeira, e eles estavam dizendo assim: ah, a gente tem tentado arranjar soluções lá na igreja. Ah, eu falei: e como é, o que é que vocês estão fazendo? Aí um falou assim: a gente abriu um centro lá, um centro de comunicação entre os membros, porque como se fosse uma espécie de prestação de serviço, quem pode ajudar quem. Então, uma pessoa que trabalha com isso, põe sua empresa lá, e o outro que precisa daquela empresa vai naquele centro e faz essas trocas, e um beneficia o outro e tal. Eu perguntei para a pessoa assim: está funcionando? Ele falou: tá. Eu falei: isso está gerando paz, harmonia na igreja? Ele falou: não. Eu falei: como é que está funcionando e está gerando o que na igreja? Ele falou assim: na verdade está funcionando porque termina aqui um contrato o outro, mas tem tido tanta briga, pastor. Porque o que contrata se sente pesado pelo que contratou, e fica naquela complicação, e um põe o outro na justiça. Eu falei: que bênção, não é não, irmão? Que solução abençoada. Um dos pastores falou assim: a gente tem pregado a palavra. Eu falei: isso soluciona? À medida que o povo busca Deus, soluciona. Porque quem garante é Deus. É um pastor bem pentecostal, daquele fogo puro. A Assembleia de Deus do interior de São Paulo. A igreja dele tem uns 10 mil membros. Ele falou: a partir da hora que o povo acredita que Deus está com ele, esse povo ora, e caminha com Deus. Isso soluciona, soluciona. Porque a dimensão profética na comunidade é simplesmente um lembrar o outro que Deus é poderoso, que Deus é real, que Deus está presente, mas não é lembrar com discursos nem com frases prontas, é lembrar com a presença. É lembrar dizendo assim: aqui, eu sou prova de que Deus é fiel. Olha o que ele faz comigo. Sabe, irmão, talvez lá no seu escritório, no lugar que você trabalhe, não está precisando de mais alguém que compita para ver quem é que está no cargo superior, quem ganha mais. Não está precisando disso, pode ter certeza que não. Não está precisando de alguém que seja mais estratégico, mais não sei o quê. Não, o povo lá, talvez os líderes, o dono da empresa está pensando que precisa de alguém que seja assim um expert, que seja não sei o quê, para fazer a coisa funcionar no tempo da crise. Mas se tiver um profeta de Deus lá, perante a face de Deus, movido por Deus, ele está lá mostrando Deus presente entre aquele lugar. E é isso que acontece. De repente a situação da comida, da bebida está resolvida. Mas a situação pior, que aquela mulher jamais queria que acontecesse, chega lá, morre o filho, e aí fazer o quê? Morre o filho, enterra, não é verdade? Aquele tipo de doença que vem de uma vez, será que foi um ataque cardíaco? Será que foi um aneurisma? Eu não sei, foi alguma coisa assim, pá, e pronto, porque Elias estava lá. Eu acho interessante, porque pessoas que têm fé, vivendo e com, numa comunidade de pessoas que não têm fé, as pessoas que não têm fé, quando vem o caldo engrossar, quando vê a situação piorar, as pessoas que não têm fé, continuamente julgam aquele que tem fé. Eles consideram que aquele que tem fé, além de considerá-lo como sendo um besta, também consideram como culpado. Você estava trazendo para a gente esperanças que não existia, seu mentiroso. Como é que você faz isso? A gente estava muito bem aqui, a gente ia morrer por falta de comida, mas agora o menino morreu porque você está aqui. Como é que você fez isso, Elias? Sabe, você sabe disso. Não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Mas quando piora, o profeta tem que estar lá para ver o que Deus está fazendo. Não é para dar uma de grande solucionador. Deus não nos pôs como se fôssemos o Neusaldina da sociedade, que tira dor instantaneamente. Deus não nos pôs dentro da sociedade para sermos uma espécie de remédio, não. Deus nos pôs na sociedade para sermos uma espécie de imã que atrai a presença de Deus, que puxa Deus para a terra, que faz Deus ser visível na terra. Elias vai falar com Deus. Fala: Deus, eu não estou entendendo, não. Eu acho estranha a teologia de Elias. E numa outra ocasião nessa série eu vou falar sobre essa teologia de Elias. Mas ele diz assim: Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Eu já estou vendo uma polvorosa que está acontecendo entre todos lá fora. Mas como é que o Senhor faz um mal contra essa mulher? Ela é uma viúva. Ela é desprovida, ela é desprotegida, ela é uma incapaz. Como é que o Senhor faz um negócio desse com uma mulher dessa? Ele usa a expressão: afligiste esta mulher. Eu fiquei com esse negócio na cabeça e fui procurar no Velho Testamento essa palavrinha e vi que Jeremias é quem gosta dessa palavra. E o profeta Jeremias diz isso: Deus, tu afligiste o teu povo. Só que quando a gente lê a Bíblia toda e a gente chega no Novo Testamento, a ideia de Deus afligir alguém parece ser contrária à natureza de Deus. mesmo ímpio, o que parece que a Bíblia reporta para a gente é que sofremos as dores como consequência dos nossos próprios atos e também dos atos malignos do mundo. Não sofremos as dores porque Deus nos aflija. Você entendeu, irmão? As dores que estão presentes na terra não são frutos de um Deus carrancudo, ou maléfico, ou displicente, que de repente escapou de uma situação ruim e se acomete contra você. Não. Essa teologia não é a teologia que a gente encontra na Bíblia como um todo. Mas Elias, parece que no caminho com Deus, ele ainda precisava conhecer um pouquinho mais Deus. E na ignorância de Elias, me permita usar essa expressão, mesmo que Elias conheça mais a Deus do que eu conheço, portanto eu sou mais ignorante do que Elias, mas na ignorância de Elias, Elias usa a palavra inadequada para se referir a Deus, dizendo: afligiste essa mulher. Mas, irmãos, isso me ensina que Deus está muito pouco preocupado com as maneiras ou com o palavreado que a gente usa quando a gente está se relacionando com Ele. Deus está sim interessado com o nosso coração. E o que Elias está dizendo para Deus é: Senhor, eu não encontro em Ti isso. O que eu encontro em Ti é salvação. Eu não consigo agora, não compatibiliza a história contigo. Onde é que está aqui o desfalque? Onde é que está aqui o erro? Onde é que está aqui a falta? Eu não entendo, Senhor. Aqui não é isso, não é possível. Isso é relacionamento. Mas é relacionamento revelando para a gente o que é viver na face de Deus. É essa dor que acontece com o outro, que termina drenando o nosso próprio coração para a dor também. Vou lhe dizer uma coisa, irmão. Uma das coisas que mais cansa a vocação pastoral é justamente essa empatia com quem sofre. Ser pastor é viver no meio do sofrimento. E as pessoas sofrem. E quando elas falam das suas dores para alguém que é profeta, o profeta sente as dores daquele que está sentindo a dor. Mas o profeta é sinal de Deus, é visibilidade de Deus. Ele não é tomado pela dor para agir igual. O profeta traz a presença de Deus para situações de dores. Por isso, eu chamo você para fazer feito Elias. Elias ainda acredita no milagre. Ele ainda acredita no milagre mesmo em face à morte. E Deus diz para ele: vai lá, Elias. E ele vai. Quando ele vai em nome de Deus e o menino é restaurado, a mulher diz: agora eu vejo. Preste bem atenção, até aquele momento ela não via, mas tinha um milagre na vida dela. Tinha pão, tinha azeite, mas ela diz: agora eu vejo. Porque nessa dor mais profunda que eu senti, você trouxe Deus para ela. Você trouxe Deus para a minha circunstância, agora eu vejo. Eu vejo que Deus é com você, porque você é homem de Deus, agora eu vejo. Porque o que eu estou vendo em você é Deus. Eu não estou vendo em você um super-herói. Eu não estou vendo em você um arquétipo. Eu não estou vendo em você discurso. Eu estou vendo Deus. Você é um homem de Deus. E também agora eu vejo que a palavra de Deus, não a sua palavra, mas a palavra de Deus na sua boca, é verdade. Agora eu vejo. A comunidade é restaurada por essa dimensão profética de homens e mulheres que vivem na presença de Deus. A esperança é restaurada na hora que eu e você podemos sim dizer: eu continuo acreditando. Eu continuo acreditando. Eu ainda acredito no milagre. Eu ainda acredito na intervenção de Deus. Eu ainda acredito no poder de Deus. Eu ainda acredito que pode chegar lá. Você acredita, irmão? Ou para você já foi jogada a toalha e você já desistiu e disse assim, estou fora. Você acredita? Vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Quero orar. A vocação profética da igreja chama eu e você para andarmos na presença de Deus, para sermos sinal da presença de Deus aqui na terra, no meio da dor, para não agirmos por causa dos nossos desejos do coração e para não agirmos por causa das nossas inseguranças, medos, por causa das circunstâncias adversas. A dimensão profética chama eu e você para, olhando para Deus, agirmos como Deus age aqui no mundo. Se você está sem esperança, se você está aqui, frágil, perdendo a capacidade de continuar, eu queria chamar você a ficar de pé, eu queria orar por você. Eu creio que Deus pode tocar hoje você e restaurar força, ânimo, trazer para você esperança. Se você está assim, fraco, está desanimado, está perdendo a capacidade de crer, sem esperança, queria convidar você a ficar de pé, eu queria orar por você, irmão. Amém. Amém. Deus, estou sendo movido pelo Senhor, assim eu creio. O que te peço é que daquele modo muito pessoal e particular, na vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão de pé, o Senhor promova dentro deles uma nova leitura da vida, uma nova experiência. Restaure-lhes o ânimo a partir da tua presença, Senhor. Dá um abraço neles, Senhor Deus. E da maneira que eles sintam, da maneira que eles percebam, faz-os crer. Renova-lhes a fé. Pai, restaura. Tu sabes quais são as crises. Faz-os crer de novo, Senhor, que o Senhor pode restaurar. Senhor, assim eu te peço, no nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, poder e o avivamento do Espírito, venha sobre nós, o povo do Senhor, até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Amém. Dê um abraço no seu irmão, se você puder. Deus abençoe.